ouviu o Senhor um chamado, um libertador. Moisés e Arão vão falar: a Páscoa vem nos salvar. Escolhei um cordeiro sem mácula. Guardai, é tempo de festa. Com pão, asmo e ervas amargas, a promessa em nós se manifesta. Canta, ó Israel, a vitória do rei. O sangue na porta, ele é nosso abrigo. Vindo destruidor, não há temor. Na casa do meia-noite o clamor ecoou, os primogênitos a dor se espalhou, mas o sangue redentor nos guarda, ó Salvador. Levantai-vos, é hora de partir. Do Egito nos despedir. A massa não levedou, com fé e esperança já nos libertou. Canta, ó Israel, a vitória do rei. O sangue ato, nossas gerações vão celebrar o Senhor que nos tirou do cativeiro. Seu amor eterno, ele é nosso lar. Canta, ó Israel, a vitória. Somos livres, é amor. Esta noite é do Senhor, que nos guia com seu amor. Páscoa eterna, vida em nós, louvamos juntos, Senhor. Tu és feroz.